Extrema. Raul Costa Gravações. Portal do Arrocha. Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu. Tava te esperando aqui fora. O carro é seu. Esse é o fim da nossa história. Meu coração não é mais seu. Sai da minha casa. Sai da minha vida. Vai ficar com sua rapariga. Com sua.